É necessário fugir daquilo que não convém, fazer o bem pra colher o bem sem fazer refém. Sistema é cruel, não tem dó de ninguém, lembranças vêm, quem matou se foi também. Um fugaço ruim então, janelado de campana, não evitou te ver alvejado sem a fama, sente o drama, o peso da balança de correria, várias brancas, só fita insana. A trama, os inimigos é dedo no gatilho, tem cinco na agulha, se brotar vai ser aquilo. Quantas vezes na pior, na beira do abismo, uma rosa é bela, mas com ela sempre vem os espinhos. Muita calma, parei pra refletir, fui além, se não fosse aquela fita estaria aqui também. Morreu na covardia, alvejado pelas costas, e a saudade dói no peito, aperta e sei que é foda. Rádio velho toca fita, uma cartola preta, um flashback da Kodak, as lembranças na gaveta, em plena luz do dia, vários na esquina, eu lá no trampo recebendo a notícia. Tua mãe quando me vê, vem correndo me abraçar, ela deve recordar que eu sempre tava lá. Família vem aos prantos, o que vai ser agora? Um choque, nem acredita, mas foi embora. Tem homem quando chora, no debate se apavora, a cobrança vem na porta de matraca e pistola. Menino à mercê, logo tá na droga. Vejo vários lá na vila, se perder é foda. Meu rap é sentimento, vivência, vários relatos. Eu não caio nos laços, por Deus abençoado. Soldado bandoleiro, entre vermes e leões. São memórias, são minhas reflexões. O clima é tenso, é pesado, tudo que sobe e desce. Maldade predomina, quem apanha não esquece. Na hora do revide, o acerto de contas. Duas mães, duas perdas, saudade não é pouca. Louca vida, o tempo castiga. Só mesmo Deus pra curar várias feridas. Sangue do meu sangue, o fio da navalha. Tanto ódio que cega, nadando em rio de lágrimas. Lada de bico, inimiga de graça. Trairagem se fez aqui mesmo, se paga no mundão. É assim, não é doce, não é mel. Ouro de tolo não me atrai, vou fazendo meu papel. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não sou mais que ninguém, sou apenas mais um louco. Soldado bandoleiro, entre vermes e leões. São memórias, são minhas reflexões.